Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 71º episódio. O El Dourado está a norte da Gardunha. Então vamos, os nossos convidados. É mais ao contrário, nós é que somos convidados. É quase como sempre. Nós convidamos para sermos convidados. Exato. É à portuguesa. Os nossos convidados hoje viemos ter aqui à Vila Serra. Isso mesmo. De um amigo, não é de há muito tempo, dado há algum tempo, que é aqui do Carlos. O Carlos, que é aqui das Donas. Foi amigo. Não sou nada, sou da Aldeia de Jones. Oh, Aldeia de Jones, espera aí. Começa bem. Não. Então também não fica muito longe. Portanto, só somos todos mesmo. Daqui. Exatamente, só por não foi. Foi imigrante na Inglaterra, andou lá com os muçulmanos e lá ganhou umas coroas e assim, e comprou este império aqui nas zonas, que é logo ali ao lado do grupo desportivo das zonas. Famoso pelos caracóis. Pela guerra dos caracóis, que já lá iremos. E investiu aqui, na terra dele, fez aqui um empreendimento turístico que foi inaugurado dia 1 de junho, não é verdade? Ah, então isso ainda está pintado. É isso. Eu mais, a esposa é do telhado, não é verdade? É, sim, senhora. Originalmente, sim. Foi aquilo que tu me disseste. É verdade. Estou a mentir por ti. Não estás. Agora não estou a lembrar. A Liliana Serra, a esposa. Também temos aqui o filho, Joshua. O Joshua, onde é que nasceste? Na Inglaterra. Então, para começarmos com esta história toda, estás apresentado, aqui o... Primeiro explicas lá como é que tu foste parar à Inglaterra e depois já vamos aqui ao empreendimento. Como é que a gente foi lá parar? Sim. A culpa foi minha. Pois foi. A minha família viveu muitos anos em África do Sul, portanto eu estava habituada a viver no estrangeiro, vim para Portugal e foi um choque para o meu sistema como uma adolescente. Eu queria muito ir para a Inglaterra porque, pronto, era muito novinha e queria ir para cidades grandes. E pronto, fizemos lá as nossas carreiras, fizemos lá a nossa vida. Mas conheceram-se lá? Não. Cá. Casámos cá e depois fomos embora. E estivemos lá uma porrada de anos. E quando estávamos no auge das nossas carreiras, tanto eu como a minha esposa, é que viemos embora. Não, é que veio a Covid. Pois foi. A Covid veio e mudou tudo. Nós já estávamos assim a planear. O que é que vocês faziam lá? Eu trabalhei sempre nos carros, na indústria automóvel, e pronto, os últimos, salvo erro, 8 anos era chefe de oficina para uma marca conceituada. E depois, em 2018, tive princípios de esgotamento e foi quando nós começamos a pensar a vida. Foi mesmo também na altura, veio a Covid. Foi. E aquilo lá, não, pronto. Qual era a marca? Já para nós irmos pedir o patrocínio. Era a Bentley. Ah, e trabalhaste na Bentley? Não, eles tinham uma sucursal em Norwich. Que era onde nós tivemos. Era onde vocês viviam, sim, sim, sim. Tivemos lá sempre, nunca mudamos. Sim, tivemos lá sempre. E depois foi assim, viemos um bocado assim. Na altura que chegamos era difícil encontrar propriedades. estávamos à procura de uma vivenda ou assim. Para fazer turismo. Sim, depois, a uma coisa. Sim, sim, sim, sim. O que é que fazia lá? Eu era coordenadora de altas hospitalares e depois uma pessoa, ao fazer esse trabalho, fazia parte de uma equipa que decidia onde é que os utentes iam a partir dali, que precisavam de muitos mais cuidados, não se conseguiam ir à casa de banho sozinhos, não conseguiam fazer comida, não conseguiam fazer nada. E eu disse, olha, é isto que nos espera, trabalhamos a vida toda e ficamos, temos uma queda, partimos uma perna, somos inúteis e ficamos acamados e depois vem um grupo de pessoas a decidir para onde é que nós vamos e ficamos entre quatro paredes até a hora da nossa morte. E eu disse ao Carlos, é isto que nos espera? Então chegaram ali os dois ao momento da vida, claro, ao mesmo tempo. Mas isto é sempre não, às vezes triste. Um quer ficar, outro quer voltar. Não. Foi mútuo. Nós chegamos a um certo ponto da nossa... Então, o Jorge já tinha nascido. Já. Ele já fez 14 agora em maio. É mais alto que eu, mas fez 14. Essa decisão é sempre difícil por causa... O Jorge sofreu um bocadito, é? Quando veio para cá, mas ele pronto, ele adaptou-se bem e agora... Os mais pequeninos é mais fácil, se ele fosse não é? Um filho único, não tínhamos mudado porque ele não tinha interesse nenhum, claro. Nenhum desta vida, pronto. Mas o nosso segundo já... O Christopher queria. Já Jorge, isto é diferente. Tudo uma questão de tempo. Até uma pessoa... Tem que ser de novos amigos. O Jorge adora. Acho que ele agora já gosta. Então, vocês lá viviam o quê? Numa cidade? Uma cidade, Aqui vives no campo, é diferente. Exatamente. Não é? Vivíamos numa cidade, vivíamos num sítio que aparentemente era um dormitório dessa cidade. Sim. Não podiam ter negócios, não podiam ter nada, pronto. E mesmo assim havia pouca privacidade. Então, tiveram lá quantos anos? 16. É isso. 16. Eu, às vezes, tenho... Foi muito tempo. Foi, não há sol. Foi. Pouco tempo. A noite começa. Eu cheguei às a tomar comprimidos para a vitamina D. Trabalhávamos 50 horas por semana e quando tínhamos uma folguita ou umas fériasitas estava sempre a chover. E quando estava sol e calor estávamos a trabalhar. Era engraçado. Vamos à praia hoje, estávamos ali a meia hora da praia. Vamos à praia, estamos todos em casa, vamos à praia. Bora, chegavas à praia, estendias a toalha. Ao fim de 5 minutos chovia, era horrível. Uma praia que é melhor. Não era sempre mau, mas 11 meses era. Havia ali 3 semanitas ou 4 que estava assim o tempo, mas... longo destes anos tenho cá vindo de férias e tal. Sim. Vinha-me sim, por causa da família, ver a família. Nós nunca fomos de férias, para dizer a verdade. Tínhamos sempre outros objetivos. E, portanto, agora estamos sempre de férias. Então, pois, para a escola dos miúdos, eles já vieram para cá para a escola este ano? Não, nós viemos em 2020, Rui. Nós viemos em 2020. Nós estamos em obras, estivemos em obras este tempo todo. Então vocês vieram para cá em plena pandemia. Foi. Sim. Aliás, eu vim mais meus filhos de carro, porque não podiam andar de avião, não se podia alugar um hotel. Não havia serviços. Nós vendemos a casa, se não a vendêssemos nessa semana já não a vendíamos. E a Liliana ficou lá, que estava grávida da Andrea, como ela era considerada de risco. Ficou lá. Por causa da pandemia, havia o trabalho triplicou por causa daquilo. E depois meteram-me em casa e eu trabalhava de casa. Pronto, eu orientava o trabalho todo de casa. Mas foi complicado. Foi complicado estar lá sozinha, ter a minha filha sozinha. E depois, à espera do passaporte dela, foi difícil. Ou seja, eles já casavam uns três já. E vocês, eu estava lá sozinha com a bebê. Ela já tinha nascido. Foi, sim. Ainda bem que foi parte normal, porque se fosse cesariana era praticamente impossível. Mas pronto, tive a bebê. Estamos aqui. Estávamos lá, à espera. Mas por que tu resolveste investir aqui? Como eu te disse, quando viemos, depois ela veio. E o que é que nós decidimos? Temos que comprar uma casa. Temos que comprar uma casa com terreno. Tinha que ser. Nós sempre gostamos de motas. Queríamos as motas, não queríamos deixar as motas. Não compraste uma casa com terreno, compraste a Serra da Gradunha. Espera aí, mas não é assim. Queríamos uma casa, ainda andámos aí a ver no fundão. Não queríamos apartamentos. Não temos nada contra isso, mas pronto, não queríamos porque tínhamos essas. Exato. Em Inglaterra viveu num apartamento? Não, nunca. Não, vivíamos em casa sempre. Casas, sim. Mas pronto, não queríamos, se calhar por causa do que tínhamos passado. Queríamos ser um bocado mais independentes, mais livres. Sim. E era isso que queríamos passar para os nossos filhos, não é? Essa liberdade, essa. Sei lá, o ar aqui é puro. Vieste e compraste a vertente sul da Gardunha. Não, era-me só para comprar este terreno aqui. Este aqui explica, passa pouco de um hectare. Explica lá onde é que o teu terreno vai até onde? Espera aí. Então, olha, é aqui, ao lado dos caracóis, para quem está a ouvir. Do grupo desportivo da Ok, e o meu vizinho é ali o senhor da Seca do Bacalhau. A Seca do Bacalhau. Sim. Quantos hectares? 30. Compraste 30 hectares. Muito bonitos. É por isso que vocês cá estão. Ou seja, isto é tudo meu. É tudo teu. É teu, é. Podes vir à vontade. Tu. É tudo meu e é tudo para tu tratares. Já tratei. Este inverno deu-me pilhas. Fui tratado do pinhal dele. Isto é assim. Então tens aqui este pinhal. Sim, aquela parte além, onde vai, está cortado, ainda ali nos leirões e ali para trás da capela. Isto tem espinhal então? Sim. Sim, temos. Mas o mais interessante, nós compramos esta quinta por causa da ribeira, porque o senhor que cá estava, pronto, já não podia, já não fazia coisas há muito tempo. E o que é que aconteceu? Esta quinta teve a oportunidade de se desenvolver a nível da flora e da fauna. Uhum. Temos aqui um jardim botânico, portanto, natural. Ninguém sabe o que aqui está, na encosta norte da Gardunha. Isto é único. Isto é a entrada. É único. Isto é só a entrada. É mais ou menos um microclima. E foi por isso que nos apaixonámos. Não foi por mais nada, foi por isso. Porque inicialmente era só para comprar este terreno aqui ao lado. E ele já tinha, eles tinham cá ruínas, e tinham esta casa? Sim, tinham, sim, viviam, sim, aqui, sim. Viviam aqui. Nós, isto, obviamente, isto começamos a reconstruir. Isso é uma adega super antiga. Pois, mas tá. Porque a história desta quinta é o senhor. Era muito maior. E o nome desta quinta, como é que chamava a quinta? Acho que era a Quinta dos Lameirões, Quinta da Adega. Quinta da Adega. Isto era tudo vinha. Era tudo vinha, tudo vinha. Depois o senhor que cá estava arrancou tudo e fez um projeto de monocultura de cerejas. Que ainda estão, castanheiros. Muito antigas. Temos ali uns leirões de castanheiros muito lindos também, junto à ribeira. Mas o que é que nos cativou? Foi aquelas cascatas na ribeira, aquela a fauna, a flora principalmente. Temos que cá vir outra vez. A diretora nacional de geobotânica. Para ouvir o som das cascatas. Ela disse que nós temos aqui um jardim botânico natural e em Lisboa as pessoas vão, pagam muito dinheiro para ir para os jardins botânicos. Aliás, que são. Antes que eu me esqueça, nós estamos inseridos no projeto. Natural. o projeto LIFE, que é um projeto nível ibérico entre a Espanha e Portugal, com a diretora Nacional de Geobotânica da Universidade, ajuda-me. Évora. A doutora Silvia Ribeiro. Isso mesmo. Que é da preservação do amial. Uhum. O que é que acontece? O ICNF está envolvido, tivemos que assinar documentos, apanhar pinhas para replantar as falhas do amial, porque segundo eles dizem, se nós não conservarmos, o que é que vai acontecer? A Serra da Gardunha em 2050 vai ser árida. Opa, eu acredito na maneira que isto vai e acredito que, pronto, isto é esse projeto que nós queremos mostrar às pessoas, é o projeto da natureza, porque isto estava tão, ele não deixava entrar aqui ninguém. Tantas pessoas, ninguém sabe o que aqui está. Isto é lindíssimo. Eu não conhecia. Poucos sabem. A primeira vez até que tu ainda não foste lá embaixo. Quando não, fores, até não, te apagas, então. A primeira vez que cá entrei, e isto andava tudo em obras, e eu fiquei, epá, o que é que este gajo tem aqui? Quando vi à procura das pinhas. À procura, tu me dissesse onde é que podia ir às pinhas. Pronto, e o projeto é esse. É fazer algo para nós, para a população também. Isso é outros projetos que estão... Estão para o futuro, mas não queremos falar muito porque... Sim. Mas antes de mais, não estamos no Rafa hoje. Ah, pois não. No Rafa, temos que o chamar. Temos que ver mais um brinde ao vosso regresso. Um brinde e ao vosso regresso. Obrigado. Nos discos perdidos. Nos discos perdidos. Esta vossa aventura. Peraí, então. E aos discos perdidos, então. Já não bebes nada. Joshua, os discos perdidos, então. Está na altura de agora... Ah, agora tenho que escolher uma música. Jorge Palma. Pronto. Enquanto houver Estrada para Estrada andar. Ora, aí está. É um sabes pouco como nós. Essa música, eu jogava que era de Jorge Palma, e é cantada por Jorge Palma, mas a letra e o original é da Mafalda Veiga. Pois é. Pois é que eles até cantam, ela até canta essa música. Exato. É isso mesmo. Quando houver Estrada para andar. E é mesmo isso, a nossa vida. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. Colada já deu, tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais escadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Quando houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Então, já brindaram todos, eu estava a encher os patinhos. Enquanto houver vento e mar. Ora, ora. Enquanto houver coisa. Oh, Jorge, tu nem que vais buscar um copo d'água. Pronto, é mesmo isso que nós queremos fazer. Pronto. O que é que nós queremos fazer? É fazer então, algo aqui. Claro. envolver a comunidade. Nós temos várias parcerias com diversos negócios, pessoas que estão a começar como nós. Nós damos apoio a eles, eles dão apoio a nós. Ótimo. Pessoas já estão bem estabelecidas, querem estar envolvidas no nosso projeto. E quem quiser fazer parcerias connosco, estamos de braços abertos. Mas há uma coisa, tu vais alugando isto a quem quiser vir para aqui fazer eventos. Isto é privado. Eventos, exatamente. Sim. Portanto, tu alugas isto, por exemplo, uma pessoa quer fazer uma festa de anos. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Tu alugas isto? Sim. É por pessoa ou portanto, é por... Não estão, o projeto não é um alojamento local? Não. Temos outras ideias na como é que tudo com esse espaço lá em baixo. Não, porque isto é a nossa casa. Ok. Mas pronto, queremos, temos coisas que já falámos com as autoridades locais, mas não podemos ainda desvendar porque é uma coisa mesmo diferente e queremos ser diferentes. Claro. Por exemplo, esta ideia do aluguer de piscina trouxemos de Inglaterra. Porquê? Lá está sempre frio, não é? Normalmente. E eu e a minha família, lá utilizam muito isso, o alugar das piscinas, lá mas era à hora. Alugam as piscinas interiores, são privadas e alugavam à hora. E nós íamos. Vocês estão a fazer isso? Nós estamos a fazer isso. Por cada sessão. Ou seja, por sessão. Esse espaço que aqui temos, vocês alugam-no. Imaginem. Esse espaço que aqui temos é uma sessão. Por exemplo, das 9 às 8 horas. 8 horas. Por exemplo, hoje é terça-feira. Sim. Vá lá. Queriam vir hoje das 9 da manhã à 1 da tarde. Isso é uma sessão. É uma sessão. Okay. É 30 euros, por exemplo. Até 10 pessoas. Podias vir vós todos, mais uns amigos. Mais os amigos, 10 pessoas. Opa, fica a 3 paus cada pessoa. Estás a brincar. Não estou nada, meu. É mais barato. Não, mas espera aí. É para este mês. Tem que para este mês. Preço um bocado, senão eu já disse. Está bem, certo. Estamos a pagar os pobres como eu. Eu sei, eu sei. Uma vez que for descoberto. Não. Pagar os pobres como eu, está certo. Eu vou explicar. Eu vivo aqui no Alcaide há 5 anos. Epá, eu chego ao verão, não tenho piscina, nem tenho ribeira, a quinta da minha avó tem uma mangueira e eu adoro as praias fluviais, mas gosto de ir a uma piscina também. Então vou, desde miúdo, vou às piscinas da Alpedrinha, que aquilo é umas piscinas muito bonitas, só que cobram 12 euros a entrada, 8 euros por um hambúrguer. Ei. Pronto, podes lá estar o dia todo, mas quer dizer, uma pessoa gasta 20 euros para estar um dia na piscina. Mas depois os hotéis aqui já começaram. Ah, nós estamos muito parados. Olha, mas estão, não estou a brincar. Nossas hambúrgueres são 5 euros. O hotel aquele. Convento do Seix. Também podes ir lá passar o dia na piscina. Mas pagas 8 euros. Mas, Rui, o que é que nós temos aqui diferente? O Rui decide vir aqui. Pronto, a Liliana estava a dizer as sessões. As sessões é das 9 à 1, depois uma hora para limpar. Pá. Das 2 às 6 e das 7 às 10 da noite. Isto aqui é, imagina, os preços que é máximo até 10 pessoas. Se quiserem trazer 15, podem trazer. Podem vir. Ok, depois falamos. Claro. Como ela estava a dizer, temos parcerias com os negócios locais. Vocês quiserem trazer comer, trazem. Se quiserem trazer bebida, trazem. Podem trazer comida e bebida ou podem comprar aqui. Ou se quiserem, podem comprar aqui através dessas parcerias, estás a entender? Aqui também há. Não, aqui não. Nós temos essas parcerias com restaurantes locais. Imagina, eu quero fazer a minha festa de anos aqui. E quero convidar. Já temos muitos agendamentos. Exatamente. E quero uma manhã de piscina e um almoço. Pode vocês fazer. Nós podemos tratar de e vocês tudo. Ou o Rui traz, ou o Rui diz, ah, não quero saber podem nada, trazer, eu não tratamos. Quero trabalho nenhum. Sim, nós é que tratamos disso. Segunda. Pronto. E o que é que o Rui tem aqui? Tem isto tudo para si, privacidade, aí para já não há barulho nenhum. Maravilhoso. E não é só maravilhoso, esperem até ver a Ribeira. Temos aqui petiscos diferentes, ninguém conhece. Ótimo. Camarão, amêijoa e as moelas e as moelas daqui, digo já me está a crescer água na boca. Ah, é segredo. É super acessível, são preços muito. Pois o que é que queremos fazer? Olha, temos umas ideias, mas pronto, não podemos contar muito. Mas queremos envolver. Sim, queremos envolver a autarquia. Já tivemos uma reunião e queremos mesmo que isto vá para a frente, porque a quinta é excepcional pela natureza. Porquê? Porque não há. Quando vocês vierem visitar, vocês vêm um dia de manhã, tragam botas. Eu cortei hoje a erva, mas. No outro dia veio uma formadora agrícola que ela quer aqui fazer formações. E ela disse-me, as vossas árvores têm, os vestígios das árvores mostra que aqui é só ar puro. Não, a pureza que aqui há. Eu estou a olhar à volta, mas atenção, a maior parte das aves é tudo autóctono, é tudo daqui. Pronto, em negociações e estou a fazer formação. Também isto ainda agora começou. Claro, estou claro. Agora no momento em que estou... Para já estou, nesta fase de arranque é isto. Estou a registar a quinta com biológica. Para eventos, ou para pessoas virem passar é um isso dia, mesmo. Uma manhã, uma tarde, um o futuro, vai, até, vocês vão se passar. Até ser conhecido. Exatamente. A partir do momento que é conhecido, mas depois ainda continuas a fazer preços excepcionais para os amigos. Mas pronto, está aqui. Claro, claro. Fenomenal para retiros. Eu tenho muitas terapeutas que querem fazer retiros. Aliás, sábado há um. E sábado há um. É workshop de meditação. Mas eles depois ficam cá a dormir? Não, é não, não, ainda, não, ainda não, é só um workshop. De... Essa parte de ficar a dormir e da... Vai demorar tempo. Está... Não, não, não. Porque quando há um workshop de terapias, não, mas, o que é que o pessoal... Dormir além não é a mesma coisa que dormir aqui. Não, mas esse aí, esse é outro projeto. Aqui não. Esse é outro projeto que não queremos, ainda desvendar. Aqui é... Está-se bem, um gajo vem até aqui fora, fuma um cigarro, bebe um copo com os amigos, não é? Ali é diferente. Aqui o clube. O clube tem camaratas, Tem camaratas, não é quartos de casal. É bom para grupos de amigos ou família. Passarem o dia. Passarem o fim de semana. Olha, estamos aqui à sombra, estamos aqui muito bem. Se quiseres ir para o sol, estás à vontade. Olha, ali o terraço é fenomenal. Devíamos ter ido para o terraço. Não, está lá muito calor. Tivemos que fazer um dia, combinámos de vir cá. Que está assim um bocado secote. Sim, a parte, eu ouvi uma parte que me interessou que depois não pegamos, que é a parte das motas. O que é essa paixão? Temos aí. A paixão das motas é de nós os dois. A sério? Ah, é. Sim. Nós os dois. E dá muito jeito para carregar lenha. Mas só que já nos deixamos dessas de R1s e coisas do género. Está ali estacionada, mas não anda. Então é. Oh, Carlos, desculpa, Joshua também desculpa lá uma coisa. Agora vamos dar a voz ao Joshua. Está na altura dos discos perdidos, não é verdade? O Joshua escolhe já uma música. Qual é que é a música que tu queres ouvir, Joshua? Então vou-te fazer uma pergunta em português e tu respondes em inglês. Então, como é que tem sido estar a viver em Portugal há 2 anos? Estás a gostar, não estás a gostar? Conta-me um bocadinho da história. Yeah, it's been great. I think Portugal is a nice place to live in. And the weather is nothing like England. E a comida também não. Mas ele sempre a comida é melhor em Inglaterra ou cá? É diferente. É cá. Tá. A feijoada. Qual é que é o teu prato português preferido? A coisa que se pudesse comer. Chicken nuggets. Não, já não. Até agora escolhe lá uma música. Das tuas, do teu tempo. Do teu tempo. Até agora. Quando eras novo. O meu tempo era os mata-ratos. Do teu tempo, quando eras novo. Pode ser Here Comes the Sun, dos Beatles. Boa! Olha, é excelente. E é apropriado aqui. Here Comes the Sun. E vem para o fim de semana. então pode ser Sia Unstoppable. Pronto. Da Sia. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving. Mas pronto, vocês se forem à página da Vila Serra no Facebook, Vila com dois L's no Facebook, estão lá uns reels, um vídeo da Ribeira, epá, vejam, visitem, sigam-nos, vejam os vídeos e venham-nos visitar. Na página do Facebook está lá a explicar este conceito? Não, ainda não, epá, tem sido tanto trabalho, temos tanto que fazer. Eu acho que o boca a boca é melhor, sim, claro que sim. É o primeiro ano também, não vale só, a pena. E não só, nós queremos o quê? Porquê é que nós pusemos esse conceito do máximo 10 pessoas? Claro que pode ser mais. O Rui quer fazer uma festa de anos, você aluga o espaço, faça a festa de anos. Sim. Ok. O Rui quer fazer um casamento, sim, pode fazer o casamento. Com 10 pessoas dá para ter aqui um ambiente mais... É isso que eu ia dizer. Vocês vêm para quê? Vocês querem calma? Claro. Uma coisa muito popular aqui, nesta quinta, é fazer festas de despedida de solteira. Ah, sim, já temos várias marcadas. E divorciado, não? Também podes fazer. Também pode ser. Porque sabe porquê? Porque temos o serviço de massagens relaxantes. Oh, caneco! Essa parte... Temos terapeutas, várias terapeutas. Várias. As mulheres adoram relaxar. Pois, acredito. O tema de spa, vem, passem a dia. Pois já sabes, a tua festa de despedida de solteiro. Tem massagens. Massagens e feijoada. Vamos esperando. Não, não, é mesmo isso, o nosso conceito é completamente diferente do que há. Sim. Queremos oferecer um bocadinho de luxo que seja simples, acessível. Muito simples. Seja simples. Acessível. E não só. Porque neste dia em que vivemos, nos dias em que vivemos, eu tenho 3 filhos, eu sei como está a vida. E há muitas pessoas aí que precisam um bocadinho de miminho. Um dia de evasão, assim, um dia precisam diferente. Precisam de um dia relaxante. Que não seja uma um coisa... Sim, que não seja que não seja centenas de euros. Roubar um banco. Claro, que possa ter acesso. Porque as coisas mas são muito caras. Mas o que eu quero mais puxar aqui, este espaço é a minha mulher. A minha mulher é que idealizou isto tudo e pronto. Mas eu quero puxar mesmo é para a Quinta. Olha, para aquela zona da Ribeira. Porquê? Porque quando for descoberto, porque ninguém sabe o que aqui está. Não, é que durante 2 anos... Mas olha, anos... mas há uma coisa, quando for esses eventos assim, posso-me contratar a mim para vir aqui tocar, fazer música. Mas nós contratamos. Olha, por acaso, eu estava a falar disso, por acaso, nós temos uma excursão. Esse da castanha. Temos uma excursão que vem de Lisboa, eles adoram... Quantas pessoas são? 56? 56 pessoas. 56. E querem música. Mas é música de baile. Eu estava a dizer ao Carlos, não, vai lá. Ah, são pessoas... Tics. Música de baile, estragas logo tudo. Não, mas... Pois anda para animar. Só para animar. Não, só para estar a beber um copo. Uma coisa, exatamente, uma coisa leve, só para se divertirem. Já sabes onde eu moro, tens a ver o número de telefone. Se tiveres um grupo portanto, de matares do inferno, podes também contratar os mata-ratos. Claro que sim. Eu cresci com o Miguel. Olha, por causa de Flores. Aquilo era uma coisa diferente que um gajo arranjava uma cassetezita daquelas, era tipo uma barra. Por causa de Flores, está na hora de escolher mais uma música, não é verdade? Mais uma música, agora... Pode ser um artista que eu gosto muito, que é o Rory Gallagher. O Rory Gallagher. E pode ser a música dele, deixa-me lá pensar, pode ser a Fall Apart, do Rory Gallagher. Like a cat that's playing with the ball of twine that you call my heart. Oh, but baby, is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind me until I fall apart. Till I fall apart. não podemos forçar as pessoas a esta ideologia da natureza. Não. Cada um de nós é que tem que chegar a essa altura e dizer assim, não, eu estou farto de cidade, eu vou-me embora, eu preciso disto, eu preciso de andar descalço, eu preciso de um covalo, eu preciso... Ao dar aí um passeio pela quinta, uma pessoa sente logo, é isso que eu quero. Mas eu sinto-me diferente aqui. Claro. E foi isso que nós sentimos. Chris, vem cá, quero-te apresentar aqui uma malta. A cerveja era boa. Mas é mesmo. A cerveja era boa na escola. De cabeça. Vejo com cara de poucos amigos. Ah, estás a tentar vir sem abrir os olhos. Olha, deixa lá de ser água. Maluquinha, anda cá que eu quero-te apresentar aqui um pessoal. São amigos, anda cá. Não, tá aí. Pronto, até amanhã então. Tchau. Chama a mãe. E sim, as ideias, há muitas ideias, mas também é preciso muito dinheiro para tudo. E tem que ser um passo cada vez. Sim, claro que sim. Não pode ser tudo de uma vez e depois correr mal. Claro. Não pode ser, nem pensar. Custou muito a ganhar, como costuma dizer. Claro. Andamos lá estes anos todos fora, muitas vezes sem nos ver, um trabalhar, ela trabalhava de noite, eu de dia. Tá. O quê? Fim de semanas? Desculpa lá, estávamos há um bocado aqui a falar em grupos de 10, 15 pessoas. Até se vier cá um casal ou uma pessoa ou duas. Pagam ao mesmo. É a mesma coisa que tu te imagina. Vamos lá, exemplo. Tu, eu acho que ainda não percebeste. Imagina, tu queres vir aqui a sessão da manhã, sessão da tarde ou sessão da noite. Cada sessão tem um preço. Ah, essa é a melhor. Que é as luzes, isto é super giro. Naquelas noites de agosto. Ora. E depois outra coisa que eu vos quero dizer, porque é mais escura. E a água é sempre quentinha. Às vezes tem aqui 34 então, graus. Então isso é uma informação importante para os nossos ouvintes, que estão agora quase a adormecer e a pensar o que é que vão fazer nas noites de agosto. Que é, se quiserem reservar uma sessão para eles, como é que fazem? Vão à página do Facebook? Vão à página do Facebook Vila Serra, com dois L's. Sim. Atenção, aqui Vila Gardunha. Sim. Vila Serra, Gardunha. E está lá o número de telefone, através do Facebook, podem mandar uma mensagem pelo Messenger. WhatsApp, Messenger, e-mail também. Como é que é o e-mail? É vilaserradonas@gmail.com. Vila com dois L's. Isso mesmo. É isso. Ok. E tu, André, gostas de tomar banho nesta piscina? Adoro. Queres ir à piscina, filha? Queres dar um mergulho para acordares? Não. Ela nunca vos viu, portanto é... Olha, é normal. Olha garotos... o chapéu dele. Olha, não é? Aquele tempo da climatização. Passam os dias na piscina quando estão aqui, a tardes, manhãs, noites... Até a pelezinha fica toda encaricolhada. É mesmo. São os peixinhos. Ou seja, esta água é sempre... Yeah. E tem sido uma vida um bocado dolorosa, obviamente, muito trabalho e muito sacrifício, mas pronto, acho que... Os benefícios vêm agora a seguir. Vamos ver. Vamos ver. E mesmo que não venham. Eu acho que o importante, desde que estejas feliz com aquilo que tens, está-se bem. Olha, perdemos toda a vontade, vê-los crescer aqui. Vimos as cataratas. Meia hora, vimos cá outra vida. Para já o ar era quase preciso trazer uma máscara todo o dia. E estávamos numa zona que é considerada o pulmão de Inglaterra. É o, chamam-lhe eles o breadbasket de Inglaterra, que é uma zona de muita agricultura. E o que é que acontece? Aqui no fundão é também. E por que é que escolhemos o fundão? Porque muitas das vezes não damos o valor àquilo que temos até o perdermos. Exato. O que? O pulmão do fundão? Não. A nossa terra. E opa, para mim é o fundão. Fundão excelente. E o nosso trabalho, e ela concorda comigo, é para um dia estes meninos continuarem isto e serem pessoas honestas e simpáticas. Vende-se tudo. E feliz. Não, eu acho que a venda é uma coisa que nunca se pode falar. Porque nós amamos. Não, se tudo correr bem, ao menos um deles. Há de gostar do que estamos aqui a fazer. Portanto, o Joshua pega na guitarra e vai para sim, dar para nada. Eu comprei-lhe guitarras, órgãos, bateria, nunca ligou a nada. Não. Eu acho que o Chris é mais musical. Anda cá. O Joshua, tu é mais motors? Não. É. O Joshua é mais virado para os motores. E o YouTube. TikTok, não é? TikTok? É o TikTok, não é? Mas é importante, eles assim vai fazer publicidade ao pós-pau. O Joshua tu podes fazer a campanha do TikTok aqui para o Vila. Mas eu já lhe disse para fazer, mas ele tem vergonha. Pois o teu irmão a fazer, tu realizas, porque eu já percebi que o teu irmão não tem grande vergonha. Ui, zero. Zero. E tu és o realizador. O Christopher tem zero vergonha. Exatamente. Queres ir à piscina, Chris? Bora então, é vai, veste os calções. É para isso que serve o irmão mais novo, que é para nós podermos fazer dele o que achamos. É o fantoche. Não podes falar, é? Sentido de humor, não pai, podes dizer nada. É, o que é que lhe deu a fita? Foi censurado. Sim ou não? Olha, é o Jerónimo. Olha, olá. Queres mesmo um bocadinho de chorizo? Olha, ele toca guitarra, ele anda-me a chatear a cabeça para lhe ensinar a tocar guitarra. Anda cá. Ah, ela já falou. Como é que vais comer esse chorizo? Oh, Chris, por favor, é assim. Olha, come na mete na orelha. É um piercing. É assim, o Chris é a vergonha da família. Chris, queres escolher uma música aqui para o nosso programa? É verdade. Tens escolha alguma música que gostas? Queres ouvir? É difícil, muito difícil. É aquelas idades, Joshua, difíceis. Tu tens aí uma estrela do TikTok. É só, mas é só isto é completamente o oposto. Era o que ele estava a dizer, eu podia ganhar rios, não, tu com o ficas, irmão. Depois dás-lhe algum assim para os lados. Eu sou completamente o oposto. O Joshua é calado e sossegado e super bem educado. Ele não quer dizer que seja mal educado, mas é muito vivo. É, e não tem vergonha nenhuma. E é muito artístico. Ai, sim, sim. E as sim. professoras dizem isso. Ele é muito artístico. Eu peço para desenhar uma cerejeira. Toda a gente desenha uma árvore com pitinhas vermelhas. Ele não. É completamente o oposto. E, portanto, é diferente. É diferente. Já ouviste mata-ratos? Tens que ouvir mata-ratos. Acho que tu ias gostar. Eu tenho em cassete ainda. Aquilo era tipo uma barra de ouro, um gajo comprava, arranjava uma cassetezita do Mata-Ratos e emprestas, não. Posso escolher? Sim. Uma que ouvi agora, sim, que eu gostei muito, é Zombie Bad Wolves. Bad Wolves. Yeah. Yeah, e temos ali um lagozito com os gansos, temos aí cabras, temos ovelhas, queremos... Javalis. Claro. Com força. Javalis, muitos. Muitos, muitos mesmo. Vamos e pronto, e ficais convidados para voltar. Está bem. Mas ficar... para a próxima tem que ser mesmo ali ao pé da Ribeira, porque é isso que eu quero também dar a conhecer, porque eu acho que é... Pronto, podemos promover isto no boca a boca, claro, de sim, pessoas que queiram fazer... E vinda. Sim, não, vamos vir. Temos de fazer a despedida, então. Sim, está. Tu é que faz a despedida, tu agora. Cada um diz uma bacurada, não é verdade? Cada um diz uma bacurada. Dormias lá. Onde é que ias dormir, pá? Vais dormia aqui, lá no chão da escola. Tens que arranjar uma tenda, pões ali uma tenda, que assim, não está bem, mal, vais acampar ali para o fundo. Eu até já passei ali com a caixa do trator para alisar aquilo. É o segurança aqui da zona. Para acabarmos a nossa sessão de hoje. Só na piscina. Só na piscina, a piscina continua a correr, não é? Foi um gosto enorme, estamos aqui. Muito obrigado por terem recebido. Exatamente. E voltem. E as pessoas lá em casa, nunca sabem o que é que vão fazer na festa de anos, ou no crisma, ou no batizado, ou quando tiverem a precisar de um banho de natureza, já sabem. Este é o sítio certo aqui no Conselho do Fundão. Paraíso da Terra. Um paraíso na Gardunha, mesmo aqui nas Donas. É só irem ao Facebook deles. Dizerem o que é que querem, ao se é camarões, se é mergulhos, se é umas moelas, se é umas massagens, umas roladas do Jerónimo. Ou se é uma noite com o Jerónimo a tocar aqui. Não, também pode até ser, nunca se sabe. O Jerónimo a fazer umas massagens. O Jerónimo a fazer umas massagens. Isso não sei se é grande produto turístico. Quer dizer, há maluco. Depende. Não, há maluco. Já não dizemos não. Boa noite. Depende. E também continuamos abertos, segmento, como a minha mulher disse, para propostas, parcerias com empresas locais. Pronto, senhores empresários, se quiserem proporcionar um dia bem passado aos vossos colaboradores, se esfalfam o ano inteiro para vocês apresentarem lucros nenhuns, já sabem, aqui é o sítio para... Place to be. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna, perto de si.